Porque eu repetiu para o livrar, não ingressa na onda, é preciso de manter em posição e aí frequentar o condicionado. Ok, Centro, já está autorizado seu táxi via Alfa, confirmando. Centro, vai chamar dois LED. Alfa Vitor Kilo, na escuta do solo Salvador? Positivo, na escuta, prossiga. Ok, confirme se o senhor vai fazer a manobra na Golf. Ou solicita fazê-lo, fazê-la em outra taxiway, confirme. Fazer manobra na Golf. Ok, sente, sem ingressar na pista. Alfa, Vitor, Kilo. Positivo. Alô, azul 4206, contato pronto para pista de paranoia. Azul 4206, aguarde para início. Pronto, agora 4206. 1856 aos 37, 120, 18, 1, uma boa viagem. 308, obrigado, boa noite, 956. Controle Salvador, boa noite, 956. Pucca, Aracaju, passa 1600. 856, subiu 390, contato radar, vigilância. 390, não perfil, 956. Estabilizado no ILS, o Gol 1601. 601, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 776. 2545. Salvador, muito boa noite. É o Gol 1601. 1601, boa noite. Cheque o trem, o vento 180 graus, 5 nós. Tem livre pouso, pista 10. Gol 1601. Ok, está livre pouso, com o trem abaixo travado, Gol 1601. Equipe 5415 aos 39, 1208, uma boa viagem. 1208, obrigado, uma boa noite. Informação no 601, eu tenho um Eco Charlie 35 à sua esquerda, está fazendo pouso pairado, cabeceira 17, não interfere. Certo, grato. Gente, aguarde de cópia, é o Web 6720. Essa é da prevista para o Pedro Lu 10. Da Leda Bridge. Da Leda Bridge, obrigado. Manda chulete, no 612. Vou no 612, aguarde, previsto portão 02. Aguardando. No 096, 102, responde estabilizado, 304. Roger, Portugal 022, maintain only point. Portugal 022. Eco Delta, som aos 40, frequência livre à direita. Salvador 3567 da TAM, no portão 10, pushback e acionamento. TAM 3567, livre acionamento, chame para o táxi, porta 10. Ciente, livre acionar, reportar a táxi, 3567. Web 6720, copia. Copia, 6720. Web 6720, Galeão, aprovado nível 360, via peso Luno 0 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, com curva à direita, transponder 5166, controle 1 2 0 decimal 80. Vicente, web 6720, autorizado Galeão, é, no 360, Pesolu no 0 Aerovia, Dael, Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 5166 e 208. Web 6720, só confirmando, a Pesolu no 0 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Permitivo, até SMAP, depois da chegada no Galeão, né? SMAP. Web 6720, cotejamento correto, chame pronto. Portará no 62, obrigado. Bruno, solo aos 41, direito no 219. Ok, direito 219 no 601. Solo Salvador, Bruno 601, boa noite. Boa noite, Bruno 601, Alfa, mantenha-se da Juliette. Ele prossegue via Alfa, aguarda com a Juliette, minha Verona. O gol no meio, no 2, mantém a posição. Mantém a posição. Alô, azul, 4, agora meia, para o táxi. Rua 93, atualmente para o Zara, 1040, retorna na chave. Gente, azul 4206, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 016. Índia, ponto 86, agora no 9406. Gol no meio no 2, observe o táxi do Embraer da Azul, Juliette, portão 02. 7 porque mandou azul pro 02, 692. Alfa Vitor Kilo na escuta. Alfa Vitor Kilo na escuta do solo. Liga, na escuta. Ok, reporte antes da Taxway Foxtrot. Negativo o cruzamento da Taxway Fox e Alfa, de Alfa, o senhor reporte antes da Taxway Foxtrot. Ok, gente. Controle papapá, Alfa Mike Lima. Alfa Mike Lima, suba 370 na saída Momo, vigilante. Sim, saída Momo 370, Alfa Mike Lima. Gol no 856, chame Recife. Uno 2685, alterne 12545. 2685-2545 na 856, obrigado, boa noite. Boa noite. Pastor de Salvador, gol 273. 273, identifique, desça para 4.000 pés. Chegada Ponce, ajuste de altímetro, 1-0, 1-6. Identificação 4.000, Ponce, 16, 273. Ei, vamos iniciar, obrigado. Clear for takeoff runway 10, up down 02. E Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 286, o 3567. Próxima Juliette, no 601. 601, sente quanto é a posição? Ele mantém antes da Juliette, 601. Aracaju. 3894. Torre 1 no 8, decimal 62, 3894. 786, obrigado, mano. Two airborne at 46 now, Salvador 120 decimal 8. 120 point 8, Portugal 022 point 8, boa noite, até logo. Departure, climb 2370, under radar control, Portugal 022. Book departure, climbing level 370, Portugal 022, thank you. 294, boa noite. Boa noite, water. 4206, decolagem autorizada, 180 graus, 5 nós. Novo decolagem, 4206. Identificação dos patrões, boa noite, identificação 370. Salvador, o tanque 3567 atingindo ponte espera 10, pronto, visual para a nave na região. 3894, cheque trem, 180 graus, 3 nós, o ajuste 9096, tem livre pouso, puxa 90. Livre pouso, 3024. 4206 azul, decola aos 49, 1208, boa viagem. 208, obrigado, 4206. Decimão 1. 13325. 3325, calma, Mike. Contorno Salvador, 142-06, passando 1500 da Tuca. Sumo 370, vigilância 4206. Contra o Salvador, vigilância 4206. Salvador, tanto 3567, ponto espera 10 pronto, visual para a nave agora. 3567, após a aeronave ali, mantém. Sim, aeronave ali, mantém, 94, solo 50, livre à direita, antes da Alfa, mantém antes da Alfa, chama só 219. 219, antes da Alfa tá 3894. Positivo, positivo, estamos entrando agora para parte 3. Ok, obrigada. Seria pouco, é possível confirmar com a Infraero se a gente poderia ingressar na ponte 5, a qual a gente saiu? Vou confirmar com o Israel, mas ingresse aí no pátio 3 pra gente liberar a Alfa e eu já vou coordenar aqui, tá ok? Ok, obrigado, estamos liberando a Alfa. A Alfa já está liberada pelo Alfa Vitor Kilo. Gente, Vitor Kilo. Como tá, 3894? 3894, boa noite, ingresse via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, outra 3844, boa noite. Vitor Kilo, agora está mais alguns instantes, aí Freire está verificando a possibilidade de colocar o senhor em outro portão. 5 não vai ter como, mas ela está verificando a possibilidade de colocar em outro portão, ok? Ok, gente. Bono 273, desça para 2000, bem, está autorizado LF, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 273. Controle 3567? Firme, vai colar o 54, 1208, boa viagem. 208. Controle Salvador, tá 3567, perfil Árvore. 3567, suba ao 360, sai da Árvore, demais. 3567, sai da Árvore, poderia voar direto ao Árvore? Afirmativo. Presente Árvore, 3567. Mensagem 20 no 62 pro estacionamento. Mensagem 20 022, contact receive center frequency 126, decimal 85. Enable 125, decimal 45. Receive center 12685, secondary 12545, in Portugal 022. Boa noite. Aquilo é o solo voltando. Prossiga. Alfa Vitor Kilo, o Freire acabou de nos informar que nesse momento não vai ter como disponibilizar nenhum portão, tá ok? Então o senhor vai ter que ficar aí no FAT 3 mesmo, posição 08. O sinalizador já tá prosseguindo aí pra posição 08, tá ok? Ok, ciente. É, posição 08, obrigado. Azul 4206, chame Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. No 5, 10 milhas para a posição coral. Chame Ilhéus 120, decimal 1, serviço radar encerrado. Chegou Ilhéus 1201, o criptivo 495. Alfa Vitor Filo, só reposicionando o senhor novamente no parte 3, em sério, pedi para o senhor prosseguir portão 9. Portão 9, não, desculpa, posição 9, 09. Ok, ok, ciente, posição 09. Controle Salvador de Papatango, XE Alfa Charlie 7, da informação uniforme. Rei Alfa Charlie, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, chegada Bonf. Identificou 4 mil pés, 10014, Rex Alfa Charlie, a chegada? Chegada Bonf. Bonf, ok. 86, obrigado, boa noite. Estabilizando com o campo a texto, gol 1273. 1273, torre 118, decimal 612. Boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, boa noite, gol 1273, duas ilhas do externo na circunstância. A torre? 1273, check trem. Salvador, gol 1601. Informação Vitor, informação para o Galeão. 1601, pronto para o Copa Galeão? Pronto. 0950, 10 anos. Livre por 1273. 5176 é o código, 1208 é o controle. 601, provado Leão, 360, decola da 190 com curva direita, da Euleda Bridge. 5176, transponder, 1208, controle, gol 601 no portão 4. Reto, chama para puxar a questão da mesa. Vai informar, pronto. Prossiga, boa noite. Para decolagem, 02. Salve, Salvador, boa noite, eu vou... 1567, informação Vitor, autorização Brasília. 567, autorização para Brasília, nível de voo 360, via peso Luno 7. Subida Árvore após Árvore Elefo, primeira curva direita após a decolagem. 5177 é o código, 1208 é o controle. Autorizado nível 360, Brasília, vira pro Zulu 197, saída é Argo, Elefa, curva direita Poá. Aciona 5177 e 1208 o controle. Bom, 1567. Correto, chama pra pushback acionamento. Chama na... Solo Salvador, é Alfa Vitor Kilo, chamando o término do E-Box, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Setor Sul com produção autorizada, decolagem, Guardião 02, 140 graus, 7 metros. Oi, boa noite, leve 6720. Fizeram alinhar e manter. Alinhar e manter na 1067. Nós 273, Solo 02, direita, 1219. Direita, 219, boa. Tá 3567. Ok, já. Essa foi a quarta chamada que fizemos para a aeronave para transferência. Olá. 6730, decolagem autorizada, 950 graus, 10 anos. Autorizada, decolagem leve 6720. Guardião 02 ao 03, 1208, terra regresso. 1208, terra regresso. Rápido. Boa, Guardião, boa noite, Guardião 03. Dois, prossiga. Atingindo a linha do litoral, tem um patrulhamento na cidade, acionado 0102 na sua escuta. Tráfego Salvador, boa noite, Rotan 3897, está ciente da informação, Victor, autorização, Guarulhos. 3897, tá me enchendo, cópia? Webjet 6720. Climb and maintain, flight level 360. Climb and maintain 360, request flight direct to Leda. Cleared. Clear direct to Leda, Webjet 6720.